Contra-ataca o Grêmio. Bola com Paulo Egídio entregou para Cuca. Completamente livre. Vai marcar o gol. Driblou o goleiro. Não tem goleiro. Ele mandou para dentro do gol. Gol do Grêmio. Cuca! Mastando de novo o Sport Recife. Grêmio 2, Sport 0, 47 minutos, 2 além do tempo regulamentar nesse primeiro tempo, Pedro. Contra o agora, todo desajeitado, o time do Sport. Cuca pegou a bola pela meia direita, completamente livre de marcação, porque não tem lateral esquerdo o time do Sport, desde que Ayrton foi colocado para o olho da rua, na saída do Rafael com categoria, o drible e aí a tranquilidade, sem nada mais pela frente, o leve toque, a bola entra no meio do gol. O Grêmio faz 2-0, despacha o Sport Recife e começa a conquistar sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Quando o Ayrton foi expulso, o treinador demorou a corrigir aquela falta, colocando lá o Amauri. Agora há pouco foi expulso o Flavinho, ele não colocou ninguém no lugar. Desmantelada a defesa do Sport, foi fácil ao Grêmio chegar ao seu segundo gol através de Cuca, Ítalo. Alexis Chival marca o seu segundo gol no Campeonato Brasileiro. Este é o quinto gol do Grêmio no Nacional.